estado, vamos, ó, 217, eu me chamo Torre, né, 2197. 2195, bom dia, 2197. Papa Romeu Alfa, Papa Oscar, décima 3210, autorizado final do procedimento, forma estabilizada. 2210, né, controle de dono, Alfa, fala. Voo 2197, ONU estabilizado na LFXE, a duas filhas do espelho. Médico 271, tráfego avistado, pouso autorizado no 0130 grau 099. Sempre pouso não, na 0127. Se eu fazer de 104,000 feet, que a gente vai fazer 19. 4,000 feet, que a gente vai fazer 19, não, se eu fazer. Sobre 90, desça para 1.800 pés, recorte 2.0 milhas de Salvador, vamos tráfego Ilha de Itaparica, Materana 1.000 pés, Charlie 150, tráfego adicional próximo também na Ilha de Itaparica, Materana 3.500 pés, tipo desconhecido. Fazer o Flamengo Travel Clock 9 eastbound, 131,000 feet. Charlie 210. Looking for 6250. Descent to 2,000 feet, purifier approach level 0 to established. 1,000 feet, we approach Sanders, 6250. Pelo November, formo tráfego à sua esquerda, 1 milhas, 1 minuto para a posição de 1, passando 3 mil pés para 2 mil pés. É 2320 do Xanã. A torre Salvador, minha 3 mundo, só para sua informação, quando autorizado, decola de imediato sem parar, tá? Sim. São 3663, decolado aos 42, chama o controle Salvador, 1202-8. 208, tá? 3663. Serra Bravo, Serra, me escuta. Ei, me assiste espera na vertical de Seasa, com o curso pela esquerda, e agora por exemplo, se eu conseguir só estacionar na 7. Afastado agora a 3 milhas noroeste do VOR Salvador. Matheus, pode fazer slides. Frequência ali para coordenação própria, quando a 27 milhas, frequência para a rádio Feira de Santana, 1-3, 1 decimal 3, para coordenação Zulu Bravo Golf. Bom dia, bom. Próximo Alfa Romeo, ajuste no zero na margem, no Vendor Cruz. Alfa Romeo, o céu é breve, céu autorizado, final 17, aguarde a utilização de pouso. Bom dia, senhor da estação de Itazia, chegada com o Mediano para nível de 0050, ajuste de altímetro no zero no máximo. Mateu BX da chegada número 2 na aproximação, estou seguindo a Embraer 1110 para a pistão do zero. Salvador é o 6311. Prossiga. Corrida civil, eu corri na moto e vai fazer, se for possível. Agora de fazer ação, 6311. Tá, obrigado. Embraer Sierra, no solo 5-5, confirma o tátil. Adeio, tátil 4, vai prosseguir para adeio. O senhor Embraer Sierra, torre. Bravo, Serra, torre. Só preparar o escudo, está pronto? Sim, mantém. Serra, Bravo, Serra, na escuta. Autorizado o backtrack, ok? Pode prosseguir seu táxi agora até o taxi Oscar e libera a pista. Você está no 4? Ok, acho que você 39, decolada 56, acione o código 2640, chame o controle, 1208. Pastor 39, bom dia, contato radar na decolagem, suba via saída para 1 no Bravo para o nível de voo 100. Via para 1 no Bravo para o nível 100. O pastor 39, a gente confirma qual destino, senhorita? Caravelas, por favor. Gente, grato. Após cruzar 2000 para isso, vou direto para a torre da posição coral. Após 2000, direto coral. Está 3296, chama pelo site de casa. Está reduzindo para 150. Seguinte, o prato que o precede está na posição de 11 horas, 19 milhas, mesmo rumo. Está passando 3310 indecido, é um bandeirante com 2009 de ground speed. Eu acho que você é autorizado a táxi sua pista familiar e cabeceira 17. Então, o meu, November Ashka Whisky, decolado 59, chama o controle no 20.8. Chama o controle no 20.8, 9 graus por isso. Dessa via, chegada com médio ano para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado sinal do ILS X-Way para pista no 0, reporte localizador. CSV chamado no autorizador, está 329. Hotel Vasco Serra, mantendo separação do tráfego com o frente, que a gente está passando agora o farol de Itapuã, do colégio autorizado, 120 graus e 109. Continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 09. Aguardar o fiscalizador 3296. Suíça, frequência lista, coordenação própria, com roupa. Capatango, Serra, Hotel Yankee, seu salão 07, liberando o Beijão desse momento. Costa Golfo Sierra, tem visual contraste, posição agora de 1 hora, 4 milhas. Firmativo, Costa Golfo contraste. Via rádio Palmeiras. Gente, tá agora passando o Rio Vermelho. Rio Vermelho Andina, posso prossegue, está presente, frequência livre, coordenação contraste, também está seguindo para Vera Cruz até o regresso. Até o regresso, aproximadamente mais 45 minutos de voo. Nossa, gente, é. Então, 3896, no sala 10, libera direito no 2019. Vira o número 19, só 3296. Pega o voo do hotel, decolagem autorizada, pista soma 0, vento no 20 graus, 109. 2-0. Tá batendo fita Chanatel, decolada 1-2, chama o controle Salvador 1-2-0, disse 1-8. 2-0-8, mantendo o nível 1-0-0, 8 milhas para a posição coral, chama o controle de Alves, 1-2-0-1, bom voo, se avisa. 8-0, decolado, aos 1-5. localizado MS Gol no 094. Quando você olha nas 4, chama a Torre de Salvador em 1, no 8, decimal 9 e 18, 9, 5, bom dia. Bom dia. Passando Índia Serra. 094, bom dia. Castelar está autorizado por sistema 0, décimo 30 graus na 09, ajuste altímetro na 08. O repouso no 0, gol no 094. Estando 65, chama o centro Recife 125, decimal 1, Alter 126, decimal 0. 25, 26, 0, com centro Recife, bom dia, 207. Bom dia. Guardião 06, reporte fora do solo. Guardião 06, reporte então no curso Terra da Oscar para decolagem. 对，国家江山没有作业。 4207, acione de educação. Essa via de chegada bom para 3. Para 3 do trânsito, que negar 1018. Ah, teve colapso 10, vento 150 graus 089. Hoje é o altímetro 1008. Alinha, bola, 1-2, Guardião 06. Guardião 06, reposto no ponto 02. Zona 23 é autorizada, colapso sistema 0, vento 1, 30 graus 089. Bom dia, Gol 2171, autorizado a alinhar e manter a pistola 0. Autorizado a alinhar e manter a pistola 0, Gol 2171. Guardião 06 autorizado, decolagem com rumo nordeste, na minha escuta aguardando transferência. O vento no 30 graus 08 mais. O ajuste no 08. Decolado aos 29, mantém-me escuta com a transferência. 1230, decolado aos 29, encontrando a zona Serra, Golfe, Oscar, controle Salvador. Controle da presente no 20 decimal 08, obrigado, Sandra. 207, para informação de tráfego à sua esquerda. O Alfa Serra 55 está fechando o corpo no nordeste, a 500 pés, não interfere. Vento no 30 graus e no 09, ajuste altímetro no 09, autorizado a colagem de estima 0. Salvador. Gol 2171. Dois três zero, contra o Léo. 230, contra o Adasso da Via, saída Puca para o nível 370. Puca 370, se observa com o final 350, é possível? Aguarde, coordenação com o centro Recife, 1230. Bom dia, Guardião 06. Guardião 06, siga sobrevoo litoral norte, por que mais adiante sobrevoo? É, vai afastar aqui até 20 milhas e estou solicitando acender aqui para 5 mil pés na sua escuta por 3 minutos. É, Guardião 06. É, já sua escuta. Isso já não está sendo para dar terminado, chame o controle Aracaju 120 de Small 3. Salvador 71, decolar 232, chame o controle Salvador, frequência 120 de Small 80. 2080, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, gol 2171, passa 1600, na Salvo. Gol 2171, contato radar, subavia, sedação, 1-3-3-6-0. Autorizado saída via Salvo, 1-3-6-0, gol 2171. Alguma possibilidade de voar direto, posição Lida? Afirmo, beleza, gol 2171. Beleza, obrigado. Autorizado a colagem de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Pode ser o meu controle, autorizado. Subida para o nível 050. Para o 050, 06. Decolado 34, chame controle de elevador na frequência 120, décima 80. 1-0-0, azul, 2-7-0, direto. Contato radar, subavia saída Coral no Bravo para o nível 1-6-0. Coral no Bravo, nível 1-6-0, azul 2770.